Eu posso não ser tão bonita como a menina ruivinha, e posso não ter uns cabelos ondulados como a Frida, e posso não ser tão inteligente como a Lucy, mas tenho uma coisa que mais nenhuma delas tem: estou em forma. Eu corro 10 quilómetros de manhã e 90 flexões todos os dias. Andar de bicicleta